chuva ele molha e alaga o meu peito, feito um rio em correntezas, navegando no seu leito. Seu amor é como fogo, feito tocha de balão, vai queimando tudo em volta, queima até meu coração. Põe mais lenha na amor incandescente. Seu amor me faz bem, não fuja de mim, não. Sou feliz assim, você manda em mim o meu coração. Seu amor me faz bem, não fuja de mim. Seu amor é feito ar, transformado em ventania, vem soprando meu amor, me trazendo alegrias. Tem a força de um ciclone, leva tudo que encontrar. Esse amor roda moinho, faz meu coração voar. Seu amor me faz bem, não fuja de mim.